A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, a última ministração devocional que fizemos foi no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 14. Peço perdão aos irmãos, porque nós tivemos problema com a internet. E por isso deixamos de mandar as mensagens nesses últimos 15 dias. Primeiro foi uma queda na internet nossa, e depois ainda tivemos uma segunda dificuldade, que a nossa caixa de memória estava superlotada. Então foi necessário procurar aqui uma loja para esvaziar essas informações, tá bem? Mas louvado seja o Senhor, nós vamos para o capítulo 15 e com isso entramos na segunda metade do livro, primeiro livro de Crônicas, que tem como ênfase a vida e o ministério de Davi. Então, nós faremos assim: faremos a leitura de um texto que o pastor Paulo nos enviou, e depois faremos a leitura bíblica, tá bem? Com um ensinamento importante. Ele mandou hoje: esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, versículo 24. Sábado. Um bom dia começa e termina com Deus. Renove a sua fé todas as manhãs e regozije-se e alegre-se no Senhor. Sábado abençoado para vocês. Nós também desejamos bênção, bênçãos sem medidas ao pastor Paulo, sua esposa e família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a segunda parte, a leitura do capítulo 15. Diz assim o texto: o rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque Yahvé os escolheu para levarem a arca de Deus e para servirem para sempre. Então Davi convocou todo o povo de Israel para se reunirem em Jerusalém e trazerem a arca de Yahvé ao lugar que lhe havia especialmente preparado. O rei também convocou os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, chefe de 120 de seus irmãos, dos descendentes de Merari, Asaías, chefe de 220 de seus irmãos, dos descendentes de Gerson, Joel, chefe de 130 de seus irmãos, dos descendentes de Elisafã, Semaías, chefe de 200 de seus irmãos, dos descendentes de Hebrom, Eliel, chefe de 80 de seus irmãos, dos descendentes de Uziel, Abinadab, chefe de 112 de seus irmãos. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadoque e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab, e lhes exortou: Vós sois os líderes e chefes das famílias levitas, santificai-os, portanto, vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Yahvé, Deus de Israel, ao lugar que preparei. Irmãos, dois breves destaques. Primeiro, a importância que nós damos, todos os verdadeiramente cristãos, à biografia e à bibliografia, que está registrada. Por quê, irmãos? Porque se o Senhor determinou que esse nome fosse guardado, é porque ele tem um propósito. E por causa desse propósito, nós então falamos desses nomes, é uma forma de honraria ao Senhor. Estamos honrando ao Senhor porque ele escolheu essas pessoas e nós estamos aqui lembrando, milhares de anos depois, praticamente 3.000 anos depois. Segundo, se você vai conduzir a arca, vai tocar na arca, e você é um líder, é necessário santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Por isso, hoje, a partir do Novo Testamento, que nós recebemos a graça santificadora, não só a graça preveniente e a graça justificadora, mas também a graça santificadora, é necessário que nós estejamos purificados, porque o Espírito Santo habita em nós e esse é um chamado à pureza pessoal. Só esses dois destaques até aqui. Versículo 13. Devido ao fato de teres conduzido a arca na primeira vez, a ira de Yahvé, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Nós, infelizmente, não o tínhamos consultado sobre o proceder, como proceder corretamente. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando-se assim, para transportar a arca de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado em conformidade com a palavra de Yahvé. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar melodias alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Que bênção, né, irmãos? Nós somos convidados a adorar com salmos, com hinos e cânticos espirituais quando nós temos o Senhor na presença, presença do Senhor em meio à igreja. Nós devemos celebrar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sendo assim, versículo 17, sendo assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parentes deles. Também Etã, filho de Cuxaías, dentre os descendentes de Merari, seus parentes. Com eles estavam também seus parentes, pertencentes ao segundo escalão: Zerá, Eliarro, Ben, Zacarias, filho de Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeu, Maquinéias, Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. Assim os músicos Emã, Asaf e Etã tocavam os símbolos de bronze, e Zacarias, filho, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias, Benaia ficaram com a responsabilidade de tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeu, Miquinéias, Obed-Edom, Jeiel, Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Olha o cuidado do Senhor. Até a escala, né, musical. Então eles deviam tocar em oitava. Os músicos entendem bem isso. Eu quero destacar desse trecho lido a menção dos porteiros. O Senhor chamou para levita os porteiros, os faxineiros, os administradores, os educadores, aqueles que atuam na área de cuidado do povo, né? Nós chamamos de ação social, ou seja, Deus tem um cuidado com todo o seu povo. E dentro desse cuidado, no aspecto musical, ele define até a cifra, né? A nota em que deve ser tocado para o louvor da sua glória. Aqui, no versículo 21, deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Tá bem? Isso é uma forma de marcar o ritmo. Kenanias, aliás, só para você saber, né? O ritmo é marcado primeiro por tambores, ou o que nós hoje conhecemos como a bateria. É ela que define toda a cozinha, vamos dizer assim, de um grupo, né? É ela que garante a ritmação, os ritmos. Mas também outra ritmação são os instrumentos tocados em escala oitava abaixo, a escala do soprano, oitava acima. Então, o Senhor é zeloso para com aquilo que o agrada. Versículo 22. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua obrigação, porquanto ele tinha talento e competência para bem executar essa tarefa. Irmãos, é preciso ter talento, né? Ou pelo menos ser um estudioso para tocar. Ele ficou, Kenanias, chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos, era sua obrigação. Ele tinha talento e competência. Talento é algo natural que nós recebemos. Competência é fruto também de aperfeiçoamento, é fruto de estudo. Competência é um prefixo do latim que diz com poder para, com potere, né? Com poder, com habilitação para bem essa executar bem essa tarefa. Então você precisa do talento. Alguns não têm tanto talento assim, mas podem adquirir a competência se estudarem bastante. Só o que não pode é fazer as coisas de qualquer jeito para o Senhor, porque isso desagrada, ele não aceita e nós devemos ser zelosos para com todas as coisas da casa do Senhor. Tomando meu chazinho aqui. Versículo 23. Berequias e Eucana serviriam como porteiros, olha aí de novo, e deveriam proteger a arca, os sacerdotes Sebania, Josafá, Natanael, Amasai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as trombetas. Aí já é instrumento de sopro, diante da arca de Deus. Obed-Edom e Jeias também exerceriam a função de porteiros e vigiar para que ninguém tocasse na arca. Vigilância, devemos ter na igreja, vigilância, ainda mais no mundo que temos. E os porteiros, de novo. Isso nos dá margem para pensar que tudo no tabernáculo, tudo no templo, tudo em nossa vida deve ser cuidado para que a glória do Senhor permaneça entre nós. Para finalizar, a festa de traslado da Arca de Deus a partir do versículo 25. Assim, com grande celebração de Davi, todas as autoridades do povo de Israel e os líderes dos batalhões de 1.000 homens partiram em busca da Arca da Aliança de Yahvé, que permanecia na casa de Obed-Edom, em louvor a Deus, que havia poupado e ajudado os levitas, que faziam o transporte da Arca da Aliança, e Yahvé, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros ao Senhor. Ora, se nós recebemos da parte do Senhor a sua presença, nada mais justo, nada mais compatível com essa presença do que adorá-lo. E eles sacrificavam animais. Nós temos que doar a nossa vida para o louvor da glória do Senhor. E volto a dizer o que já mencionei em capítulos anteriores: levita, portanto, não são somente aqueles que cantam. Isso é um erro crasso da igreja. É um erro grotesco. Então o pessoal diz assim: agora os levitas vão levantar e vão cantar. O ministério dos levitas vão entoar cânticos ao Senhor. Isso está errado, porque os levitas cantavam, mas há levitas que tocavam instrumentos, há porteiros, há vigias, vigilantes, né? Então, tudo que dizia respeito ao tabernáculo diz respeito à palavra do Senhor. Ainda mais para nós, que somos sacerdotes, através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós, nós somos a morada do Espírito de Yahvé e, portanto, devemos zelar para que tudo concorra para a glória do Senhor. Versículo 27 até o final. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenaías, líderes dos músicos. Davi vestia também o efod, o colete sacerdotal, de linho, e toda a nação de Israel acompanhou a Arca da Aliança de Javé com grande júbilo e brados de alegria ao som de trombetas, cornetas, símbolos, ao toque de liras e harpas. Quando a Arca da Aliança de Javé entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, contemplava toda essa movimentação de uma janela. E aconteceu que, ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante do rei comemorar. Mical não tinha entendido nada. Mical não entendeu nada quando viu Davi dançando na presença do Senhor e o povo dançando. Então ela teve uma postura de aparente reverência, mas na verdade uma postura de crítica, uma postura de quem não entende a liberdade no espírito. Nós devemos ter temor e tremor, irmãos, irmãs, mas esse temor e tremor não pode impedir o nosso coração de louvar ao Senhor e a nossa liberdade no espírito de Javé para bendizê-lo e exaltá-lo. Concluo com a roupa. É impressionante como pessoas de fora da igreja vão com o melhor da sua roupa, pode ser a mais simples, a mais pobre do ponto de vista econômico, mas se ela for tocar, ela vai tocar numa praça, num barzinho, e ela vai se arrumar da melhor maneira possível para adorar o Senhor. Eu já vi ao longo do ministério pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, por isso suas roupas não são de linho fino, por exemplo, do Egito, não são nada assim, mas zelam por apresentar-se diante do Senhor com reverência, oferecendo para ele o melhor até da sua vestimenta. Eles podem não ir, os irmãos pentecostais nos ensinam muito, eles podem não ir de terno e gravata para o seu trabalho. Muitos deles não vão, por funções trabalhistas que tem, mas quando chega a hora de ir ao culto, eles vão com o melhor terno, a melhor gravata e as mulheres também com a sua melhor roupa. É isso que define o verdadeiro adorador, pastor? Não, o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, mas isso demonstra uma coisa: que você está disposto a oferecer ao Senhor? O melhor ou qualquer coisa? Nós devemos oferecer sempre o melhor e não qualquer coisa. Para encerrar nossa devocional, eu leio no rodapé da BKJA: uma pessoa de Deus deve ser ensinável. Irmãos, um discípulo só se torna discípulo, um aluno, se ele for ensinável, tiver pronto a aprender. Isto é, deve nutrir a capacidade de sempre estar aprendendo a fazer o certo. Tem gente que não é ensinável. Você aconselha, aconselha, aconselha uma vez, duas, 10.000. E a pessoa não se abre para aprender. Por quê? Porque não tem um coração ensinável. Nessa passagem, é possível notar que Davi aprendeu, em primeiro lugar, aprendeu com seu próprio erro. Agora ele preparou o modo adequado de transportar a arca da aliança do Senhor. Em segundo lugar, ele não trouxe a arca e deixou num canto cheio lá de bagunça, cheio de coisas inadequadas. Não. Em segundo lugar, Davi preparou um lugar especial para abrigar a arca da aliança. Irmão, para nós abrigarmos o Espírito do Senhor, nós devemos ter um coração preparado. Nosso coração precisa ser especial para abrigar a Arca da Aliança. Em terceiro lugar, ele reafirmou que só os levitas tinham o direito e o dever de transportar a arca. Hoje, como nós sabemos que depois da vinda de Jesus, todos nós fomos feitos reino e sacerdócio, isso já era para ter começado na nação israelita, pelo acordo, aliança que Deus fez com Abraão. Mas eles não fizeram assim. Mas nós, igreja, devemos afirmar que somos reino e sacerdócio. Ora, se somos reino e sacerdócio, é preciso ter o direito de transportar a pessoa do Espírito Santo, e quem nos concede esse direito é o próprio Senhor, que nos concede a vara de Arão, que representa a autoridade, o maná que desceu do céu, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, e a palavra da aliança, os 10 mandamentos, ou seja, representando toda a palavra de Deus. Não só o Pentateuco, mas toda a palavra de Deus. Nós somos reino e sacerdócio, irmãos. Reafirmemos, todos nós, como levitas, que o Senhor nos concedeu na cruz. É direito nosso, é nossa herança transportar a arca onde está o Espírito de Yahvé. Em quarto lugar, Davi aprendeu convocar toda a congregação israelita para acompanhar a mudança. Olha que bonito! É para convocarmos toda a igreja. Toda a igreja. O problema da unidade na diversidade, aqui eu destaco, meu querido Bispo Nelson, o problema de construir unidade em meio à diversidade é um desafio que não se esgotará, só se esgotará no novo céu e na nova terra. Nós sempre teremos o desafio de construir a unidade em meio à diversidade. Mas uma das formas de conseguir essa unidade em meio à diversidade é convocar a todos. Aqui ele convocou os israelitas. Nós temos que convocar toda a igreja para acompanhar essa mudança, toda a mudança da Arca da Aliança, para que a aliança faça parte do coração de todos. Em quinto lugar e último, Davi não trouxe o tabernáculo original de Moisés para Jerusalém, que continuou em Gibeon, onde mais tarde Deus apareceu a Salomão, capítulo 21, versículo 29. Ele teve o zelo de não transportar tudo, porque Deus ainda tinha um propósito com a sua herança, com o reinado de Davi, que na verdade vai desembocar em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, filho de Davi, no que tange ao reinado de Israel, e orientador de Javi, de Davi, orientador de Davi, o Deus de Davi, porque o Salmo 110 nos explica isso. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, ele coloca Jesus como Senhor. E disse também que nós devemos ficar aí à direita do Senhor até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Quem está à direita? O Filho de Deus. E ele vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés como um estrado e vai colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Irmãos, que alegria voltar a compartilhar com vocês. Eu faço uma saudação especial. Ontem recebi uma ligação muito querida, muito carinhosa, do pastor da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo Atibaia. Então, o nosso abraço afetuoso e o desejo de bênção sobre a vida dele, pastor Edilson, e sobre a sua família, e sobre o ministério ali no Jardim São Felipe. Então, nós o abençoamos agora e abençoamos a todos os irmãos. Também quero avisar você que já chegou um novo relatório. Eu quero agradecer a Deus pela vida da missionária Vivian, sem a qual nós não estaríamos atingindo 20, praticamente 21 nações. É ministério dela. É ministério que Deus está honrando, é alguém que fechou conosco e está nos ajudando a anunciar esse evangelho. Muito obrigado, irmã, bênção sobre a sua vida. Muito obrigado, pastor, bênção sobre sua vida, ministério de vocês, família de vocês, tudo que lhes diz respeito. Muito obrigado. Nós agradecemos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra e assim permaneça hoje e para sempre. Amém.